Vocês querem colocar alguma coisa na pauta? Alguém tem algum assunto? Como a doutora ainda não chegou, estávamos falando de algumas informações, tá bom? Amanhã vai ter uma reunião lá na Secretaria da Saúde, né? Você está sabendo dessa, vai também? Vai, Noelle. A Noelle. Ela é a residente, né? É, sou enfermeira, sou residente de saúde mental e a gente passa por vários campos e agora eu estou na supervisão técnica de um quadrilhão. Acho que ela tem comparecido a algumas direções aí com esse então, vai ser amanhã, às 10 horas, lá na Secretaria da Saúde, lá no centro. Fica ali perto da Praça da Revista. Na rua General Jardim. Então, é uma reunião para tratar sobre os assuntos de saúde mental. Né? Você tem mais alguma informação sobre essa reunião? É que eu anotei tudo. É para tratar dos assuntos de todas as unidades da secretaria, né? Sobre saúde mental. Tá? É aberta, nós estamos convidando todo mundo. Com outros chats. Vamos fazer uma reunião na quarta-feira passada. E a Valéria está com você. E ela falou que esse indivíduo funciona. A vida aqui. Você tem notícias disso? Então, essa é uma boa pergunta que vocês estão fazendo.